Em jogabilidade, Marvel vs Street manteve muitos dos recursos de X-Men vs Street, como escolher dois personagens, a alterança de personagens durante as partidas, a quantidade de barra Hyper continuar sendo 3, os contra-ataques de parceria e as combinações de Hyper Combos. Mas também realizou algumas alterações nos personagens que voltaram. Uma delas foi alterar alguns especiais dos personagens, seja para ficarem mais bonitos esteticamente, seja para dar algumas propriedades mais únicas. Em adições, agora além de poder trocar com o segundo personagem selecionado, é possível chamá-lo para o meio da partida para realizar um ataque específico, o que daqui para frente passou a ser chamado de assistência. Neste jogo não é possível elaborar muito, mas é uma adição que viria a ser muito característica da série.